se acaba se não se acha o amor. Estou tão perto de tudo, estou tão perto de nada. Tão perto de tudo, tão perto de nada. Perto de tudo, perto de nada. Acho um amor, não se acha um amor.